tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Preso nos fios de sua teia. Yeah, cada vez mais embalado, mais depressa pra chegar. Nesse trem sempre tem gente procurando seu lugar. Já passou da meia-noite, esperança, o sol brilhou. Diga não à violência, viva a vida com amor. Se alguém ficou distante, tudo fez pra magoar. Pena que ficou na estrada, pois não soube perdoar. Deixa pra lá, não esquente, vai em frente, vai de cuca fresca. Deixa pra lá, nos vagões desse trenzinho é proibido guerrear. Uma desavença a gente até entende. Deixa pra lá. Paciência, ouçam todos. Dei uma chance à paz. Dei uma chance à paz. Dei uma chance à paz. Dei uma chance à paz. Dei uma chance. Ouro e Platina. It's love. guess I'd give anything to see you again. Quero sair da sua vida de uma vez. Segundo tempo acabou, não tem talvez. Prorrogação em nosso amor não vai rolar. Baby, eu já te disse que cansei de te amar. Vê se me deixa em paz, procure outra saída. Quero sair por uma porta sem voltar. Você tanto me deu, foi incapaz de me vencer e perdeu. E por um momento eu me vi sem uma saída. Quero sair da sua vida de uma vez. Segundo tempo acabou, não tem talvez. Prorrogação em nosso amor não vai rolar. Quero sair da sua vida de uma vez. Segundo tempo acabou, não tem talvez. Prorrogação em nosso amor não vai rolar. Cansei de te amar. Vê se me deixa em paz, procuro outra saída. Quero sair por uma porta sem voltar. E por favor não peça outra alternativa. Porque meu coração sofreu demais. Viver assim sei que não dava mais. Sem pedimento. E aquele amor que você tanto me deu, incapaz de me vencer e perdeu. E por um momento eu me vi sem uma saída. Quero sair da sua vida de uma vez. Segundo tempo acabou, não tem talvez. Prorrogação em nosso amor não vai rolar. Rolar. Quero sair da sua vida de uma vez. Segundo tempo acabou, não tem talvez. Prorrogação em nosso amor não vai rolar. Amor não vai rolar, rolar. Quero sair da sua vida de uma vez. Prorrogação em nosso amor não vai rolar. Não vai rolar. Passa agora na sua antena web Ouro e Platina. Sous les flots de lumière, de poudre. poussière d'étoiles éphémères, du rêve d'éternité. Hélas, tu vas la trouver. Babylon, Babylon noyée sous les flots de tes larmes et le charme de la venue des crépuscules. C'est le Sunset Boulevard qui s'amonte dans le noir. Babylone noyée sous les flots des sunlight, toile et pure, petite star inconnue. Tu n'as vu que l'étoile de la police inside both of us.